já sinto o peso da entrega. Olha o caminho percorrido, ei malandro, engole o choro, vai, abre o sorriso. Tem plantado rosas, não vai colher espinhos, mágoas. Essas águas não movem moinhos. E é de cabeça erguida que se enxerga a vitória, porra. Não desvie da trilha, se bora. Olha a história que escreveu, carai. Onde chegou, veja os meninos bons que você abraçou. Cê lembra nós dois e nossos sonhos de moleque. Ver as ruas grafitadas, nós nos break, eu cantando rap. Tudo mágico pra nós parecia distante, até entender o chamado e gravar o primeiro cassete. Marcas do passado, nossa voz registrada de casa em casa, mostrando pros mano da nossa quebrada. E eu me lembro bem a euforia dos moleque, lotando a Kombi do Dão. Invadimos, abriu pro rap, injetamos nos versos todo o ódio concentrado que apertou nosso peito, deixou o coração petrificado. Veio então a liberdade que os versos trouxe, mesmo trancado no quarto, lendo virando noites, pra hoje acompanhar com lágrimas nos olhos a guerra de vaidade entre os que era nosso. Nós não somos movimento, o ex disse isso. Hoje é o rap contra o rap, defendendo um bico. Forças pra prosseguir, meus sonhos quero conquistar. Porque a lealdade neste mundo tá escassa. Te ajudaria em papo sado, mano, eu tô legal. Só quero paz e humildade, viver na moral. Forças pra prosseguir, meus sonhos quero conquistar. Porque a lealdade neste mundo tá escassa. Te ajudaria em papo sado, mano, eu tô legal. Só quero paz e humildade, viver na moral. Não vai chorar agora, levanta a cabeça, carai. Ei, Giovanni, antes que cê esqueça, lembra do salve do Puma, vindo de Hortolândia. Pipas voa por lá, Maiara canta e encanta. Lá de Pirituba vem a ideia do Neto Kaeji. Cê tá entre os melhores que eu conheço do rap. E as palavras do Nê que te emocionaram, que por sua causa, causa está viva, não mataram. Meu parceiro, lembra as palavras do Japão. Acredite, tenha fé, libera o perdão. E as palavras da Lauren, as palavras do Pantera e Monstrão. Cê é espelho pra favela, seu corre é foda. Seu coração é gigante, acorda. Cê tem uma mente brilhante, preca nos veneno. Se livra das toxinas, mesmo com uma ferida traída, vamos, caminha. Não seja pessimista, acredite nos abraços. Mesmo que o mesmo venha com sorrisos falsos. Quem nasceu pra vitória nunca enxerga a derrota. Você é um homem de honra e é nisso que nós aposta. Tamo junto nos corre, pois nós é alma e carne. Coração e razão, que só a morte nos pare. Força é o que nos resta pra manter viva a essência. Acreditar que tudo vai mudar, paciência. Forças pra prosseguir, meus sonhos quero conquistar. Porque a lealdade neste mundo tá escassa. Te ajudaria em papo sado, mano, eu tô legal. Só quero paz e humildade, viver na moral. Forças pra prosseguir, meus sonhos quero conquistar. Porque a lealdade neste mundo tá escassa. Te ajudaria em papo sado, mano, eu tô legal. Só quero paz e humildade, viver na moral. Aos que ajudam a construir a história do rap nacional, satisfação total fazer parte desse movimento com vocês, rapaziada. Entendendo que a caminhada é longa, é difícil e que a jornada é interminável. Mas com força de vontade e fé, guerreiro, vamos até o final. Obrigado aos grupos de rap pancada. Obrigado aos manos e as minas. Obrigado favela que entenderam o compromisso. Obrigado aos MCs que ainda mantém a causa viva. Obrigado aos MCs que me emocionam com letras, rimas, versos. Aos que caminham lado a lado comigo no rap capital. Mano, eu tô legal. Só quero paz e humildade, viver na moral.